na família que não tenha paz. Quase sempre a tristeza demais. Os problemas são tantos, há mil desencantos e não vem. Família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família. Acampados os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz. Para sempre aguardada no céu. Família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família. Família.